E aí, Cuco, firmeza, mano? E aí, Budog, tá firmão, moleque? Como é que você tá? Tô firmeza, aí, truta. Tu lembra daquele maluco ali, aquele pivete que colava ali perto dos puteiros ali, sempre fumando baseado, mano? Lembro, tu falava com ele direto. Porra, direto, aí, mataram o moleque, velho. Caralho. Porra, mó covardia, aí, quer saber como foi a fita, mano? Só falava. Aí, demorou. Ele vivia como uma criança normal, brincava pelas ruas, mas se deparou com o mal. A fome o acompanhava pra todos os cantos. Revolta, a magia perdeu o encanto. Enquanto todos tinham tudo e ele nada, dor de cabeça logo cedo, a boca amarga. O pai o esqueceu, a mãe o maltratava. Tudo que queria ser era uma pessoa amada. O carinho que não tinha em casa, na rua achou. E de tudo que não presta, em pouco tempo se aproximou. Seu sorriso se tornou algo sarcástico. Certo dia o rosto amanheceu apático. Um olhar afetivo que escondia muita dor. Jogou fora a consciência, se livrou do pudor. Uma fumaça diferente o enfeitiçou. E em algumas semanas sua vida mudou. Pequeno garoto dramático, na boca um baseado, na mão algo automático. Pequeno garoto dramático, comendo o coelho da cartola e matando o mágico. Pequeno garoto dramático, na boca um baseado, na mão algo automático. Pequeno garoto dramático, comendo o coelho da cartola e matando o mágico. Cada sentada que levava mais o revoltava. Altas horas da noite pra casa nem voltava. Foi evoluindo na sua vida errada. Sente o peso de uma arma e deu risada. Os delitos o transformavam em alguém. Não ligava pro significado da palavra amém. Chama emergência, alguém foi atingido. Foi transformado pelo mundo em um louco fugitivo. Preso a ideias que aprendeu na rua. Andava sempre alucinado, porém sempre na sua. Se afastou dos amigos de infância. Suas palavras demonstravam ignorância. Em abundância, começou a se destacar. Só pensava no mal e não sabia mais amar. Foi iludido por falsas promessas. Com o dedo no gatilho, ele fazia festa. Pequeno garoto dramático, na boca um baseado, na mão algo automático. Pequeno garoto dramático, comendo o coelho da cartola e matando o mágico. Pequeno garoto dramático, na boca um baseado, na mão algo automático. Pequeno garoto dramático, comendo o coelho da cartola e matando o mágico. Contaminado pelo vírus da solidão, o pivete nervoso entrava em ação. Cria do desprezo e da infelicidade. Com 13 anos armado rondava a cidade. As pessoas tentavam, mas não conseguiam escapar. Por uma dose de droga ele estava disposto a matar. Certa vez em um roubo algo deu errado. E por um trouxa fardado ele foi baleado. 3 tiros na cabeça, 2 de resposta no peito. O tal bem pra sociedade havia sido feito. Sua vida acabou em meio à desgraça. Em comemoração, alguém levantava uma taça. Mas nessa terra, nada vai mudar. No dia seguinte, entrou outro em seu lugar. Cada vez mais novos prontos para te matar. Eles estão ao seu lado ou em qualquer outro lugar. Pequeno garoto dramático, na boca um baseado, na mão algo automático. Pequeno garoto dramático, comendo o coelho da cartola e matando o mágico. Pequeno garoto dramático, na boca um baseado, na mão algo automático. Pequeno garoto dramático, comendo o coelho da cartola e matando o mágico.